tá muito bom aí. Pra você ligar essa hora, a sua foto não condiz com quem você tá falando agora. Que não chega aos pés da nossa história. Cê tá me prometendo agora. E ele tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós. Ele falou pra eu te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. E ele tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós. E ele falou pra eu te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. Que não chega aos pés a nossa história. O que cê tá me